madrugada e você não chega na cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, da solidão, por que que faz assim, maltrata o coração? Eu te amo demais, quase que é mim mesmo, amor não faz assim, tem pena de mim. Vá, meu amor, não maltrate assim o coração de quem te ama. Vá, meu amor, porque eu sinto tanta dor, não maltrate assim o coração de quem te ama. Vá, meu amor, não maltrate assim o coração de quem te ama. Vá, meu amor, porque eu sinto tanta dor, não maltrate assim o coração de quem te ama. Tá, meu bem. Eu te amo demais.